Só escuta. O Xanã 6310, acionei identificação, desça para nível 050 via Bomed 1. Nível 050 via Bomed 1, não tem para apresentar? Confirmará efetuar desvio de informação? Gente, informa chuva leve sobre o campo, 1000 pés de teto, 4 mil metros de visibilidade, prisado direto e TAP, desça para nível 050. Direto e TAP, nível Controle Oceaner 6310, após o Itaco Costa com a descida e interceptar o ILS X-Ray. Oceaner 6310 no 4, desce via para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Você tem informação para o 6310? Oceaner 6310, desce via para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. O ajuste do altímetro no 096. Oceaner 6310, autorizado descida via, interceptar ILS X-Ray, reporte estabilizado, estado no 096. 6310, estabilizado LF X-Ray da 10. Chinami A310, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 98, decimal 95. Torre Salvador, boa noite, Chinami A310, estabilizado LF X-Ray da 10. Chinami A310, ajuste ao time 10 no meio, reporte visual com a pista 10. Ajustado 10 no meio, reportará visual com a pista 10, Chinami A310. Chinami A310, pistão 910, pistão 910. Chinami A310, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 910, vento nos 50 graus, 910 nós, pista molhada. Tem as condições da pista, livre pouso, pistão 910, Chinami A310. Chinami A310, no solo 04, libera a próxima atenção à direita e chama o solo 121, decimal 9. Libera a direita, 219, o solo, Chinami A310. Salvador, muito boa noite. É o gol 1344. Quem está formando? Então. 44 acionando a identificação. Desça para nível de voo 050 na proa de Bomete. 050 na proa de Bomete. Fala o senhor que no momento efetuando o desvio à esquerda na proa 085 devido a uma formação do gol no 344. Gol no 344, confirme a proa e por quantas milhas? A proa é a 085, aproximadamente aí por mais 25 milhas. Gol no 344, após desvio autorizado de TAP. Ok, após desvio é mais TAP, gol no 344. Ou melhor, já posso aprovar a TAP então. Afirmo, gol no 344. Tá, gol no 344. Alfa, mandou boa noite, Azul 2795. Azul 2795, identifique. Identificou, ciência da informação X-Ray. Quando possível, pro de bomb com Azul 2795. Azul 2795, contato radar 73 milhas, nordeste de Salvador, boi na proa de ponte, reporte no ideal de descida. Proa de ponte, reportando o ideal, Azul 2795, direto. Salvador, boa noite, tá 3997, próximo ao ponto de espera da 10, tá pronto. Tá 3197 autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, vento 180 graus, 059. Sim, decola 10, tá 3197. 4, essa via para 2000 pés, autorizado, final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000 pés, reportarei estabilizado no IRS 3110, bola 3 para tanto. 3197, decolar 224, chame agora o controle 120, decimal 8. Controle 1208, boa noite, controle rápido. Salvador, uma boa noite, São 3197, decolou Sambu 1. São 3197, contato radar na decolagem, suba a via saída Sambu 1 no transição Dóquilo para nível de voo 340. Salve via para 340, São 3197. Controle autorizaria 3197, voar direto para São Paulo. 3197, confirme desvios na rota? Negativo, apenas se autoriza direto para São Paulo. Gente, está 3197, suba a via, sai da São Paulo, na transição do Acre. Azul 2795, no ideal de descida. Azul 2795, vê se mantenha nível de voo 050. Oi, Bonf. 050, voando Bonf, o azul 2795.